Utilizado com 3601, reporte táxi. Contravação 3601. Obrigado. em área da Valar de Silo Zero, vento 1-0 graus, 08 nós. 3901, sendo centro Recife, 128, decimal 35, ao término 123, decimal 8. 235, 238, 3901, bom dia. Bom dia. Zona 961, bom dia. Autorizado da Leão, 2144, seguro, apenas em 857, Moussou. Nível 360, decola da 10, primeira curva à direita. Segue do sul, saída São Bruno, transição Dótimo. Aciona 5222, controle 120, decimal, então. Autorizado nível 360, posse plana, vai colocar um certo, espera que você vê, 57, segura, como é 22208, controle, é o 961. Zona 961, confirme a transição copiada, o transcone 5222. 5222, a transição tombo. Delta, Oscar, Kilo, Lima, Uniforme. Zona 9, treinamento correto, por favor, não no reporte para pushback e acionamento. 9, informação Eco Contra Congonha, São Paulo. Bruno 229, Eco, confere. Pronto, copy. Bruno 229, autorizado para Congonhas, via Otazulu 10, Bubave, Otazulu 16, Cosmo, Eco Fomeo, Otazulu Plano. Nível de voo 360. Saída Sanvo 1, transição Mótiva. Decolagem da pista 10 com voo à direita. Transponder 5223. Frequência do controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado 360, São Paulo Congonhas, Apesolo 10, por base, Apesolo 6, após com rota com fase plana. Decola da 10, curva à direita, a saída Sanvo 1, Mótiva. 5223 ao código 208 ao controle, voo 229. Voo 229, poderia confirmar a transição copiada? Ótima. Voo 229, cotejamento correto, reporte para o pushback, acionamento para o controle. Chama lá, obrigado. Caio, bom dia, Sinal 6075. Sinal 6075, bom dia, informação Eco. Prepare saída Sanvo 1, avante 34. Sanvo 1, aceite o ativo. Autorizado voo 229, aposto táxi. Parabéns, táxi, 29. Puxa, 6075, pronto, copy. Tá pronto. Puxa, 6075, autorizado São Paulo Congonhas. Via Otazulu 10, o balde Otazulu 16, conforme rota do plano. Nível de voo 360. Decola da 10, à direita, saída Sanvo 1, líder, transição Mótiva. Transponda 5220, frequência do controle de Salvador, 120, décima 8. Para o copiou. Zero, foi programado do lado. 360 autorizado, Zero 10 pulgada, 016. São Bruno, Leda Motiva, decolo pista 10, 5220, 208. Qual é a taxa da 6075? É forte para o puxo de acionamento, portão 8. Será? Alfa Selecção, bom dia para você. Bom dia, solicito a autorização para giro de motor, posição 2, Romeu, faixa 3 e a coordenada Tessa Aero. Esse é Alfa Quebec Tango, reposte ao término do giro de motores. Ok, já comparei. O Xené 6251. O Xené 6251, formação Eco, prepare São Vô 1 a Whitecopter. São Vô 1 a Whitecopter. Posição 8, puxa back acionamento. China 6075 agora para início do pushback no 911 finalizando já iniciar o táxi. Francisco. A ponta está pronta, Bono 229. Bono 229 autorizado, alinhar e decolar pista no 0, vento 120 graus, 079. Alinhar e decolar pista no 0, 229. Fantástico, estamos com 169, 3 horas e 21 minutos, com fim. Bono 961, obrigado táxi para o ponto de espera da Pistino 0 e a parte da Fê Índia. Reporte pronto no ponto de espera, o QNH 1017. Autorizado, Pátio Índia, Bono 961 da Gol. Bono 229, até falado, aos 12, chame controle Salvador em 120, décima 8. 208, bom dia. Bom dia. Puxaria 6075, podem ir com a equipe de solo após passagem do Moinho da Goa retaguarda, quando ele estiver aqui acionamento é pós-táxi. Vamos reportar, eu chamei essa pessoa. Tá, Abel 3, manhã 0, após 2000, letra 229. Gente, o Chile 6075, chame novamente para o pushback. Tá lá. Salvador 961 no ponto de espera da 1-0, pronto. Bono 961, autorizado, aliás, decolagem no 0, vento 120 graus, 08 nós. A linha decola, 1961. autorizado, China 607, siga com a táxi. Autorizado, China 607. O China 625, quando você solicitou o pushback? Comece a tomada na posição. Sim, o China 625, autorizado, aguardando apenas para a cópia. Afirmo, patrão 8 autorizado a post táxi. Sim. Bruno 961, decolado 107, chame controle Salvador em 120, décima 8. 120, obrigado, bom dia. Bom dia. Oxana 6251, cópia. Passou, na verdade. Oxana 6251, autorizado Guarulhos, Rianta 110, até Taubaté. Nível de voo 360. Saída Sanfo 1, Leda, transição Mótica. Decolada 10, curva direita. Transponder 5226, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Estou apresentando o Guarulhos pelo 5226, Leda, Mótica. Saída 5226, Leda, Mótica. Saída 5226, Leda, Mótica. Oxan 6075, 56 a bordo, Fernando Serra Bravo, Golfo Lima, 4 horas de 20. Oxan 6075, autorizado táxi para o ponto de espera na pista 10, via Pátio Taxi Índia. No ponto de espera, reporte pronto no ponto de espera, o QNH 1017. Fique atento à aeronave da companhia, realizando pushback no portão 5, mesmo irá ingressar no Pátio 3. Tenho 961, se me mantenho no Rio. 3640. 961, restrito 340. Bruno 961, sendo centro Recife, 128 decimal 35, ao término 123 decimal 8. 12835, ao término 1238, avião, bom dia. Bom dia. A nave finalizando no 5, irá iniciar o táxi. Fala, tá, Gustavo, é 62 segundos, com 1-1-0, 3 horas, aí da Bonamia, Terra na Galeão. Xenem 6251, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista no 0, via Pátio, essa Índia. Reporte pronto no ponto de espera, NH1017. Pronto, não foi chamado, pode ser pronto. Xené 6075, decolado aos 25, chame o controle Salvador em 120, décima 8. 208, obrigado, boa noite. Passa a prova, Xené 62, segura. Xené 625, não autorizado, né, manteve o seu lugar. Xené 602, Xené 259. 1349, autorizado, feedback e acionamento é para o táxi. Xené 359. 8360. Venda da presente, 360, Ocean 60, tá se ligado? 251, autorizado decolagem, pista 10, vento 120 graus, 07 nós. China 6251, decolado 28, chame controle Salvador em 120, décima 8. Oi, bom dia, bom dia. Contato radar, subitário nível de voo 360, autorizado direto Lima. Muito obrigado, minha presença. Controle de Ocean 6075, solicita. Prossiga. Pode coordenar para nós, vamos direto à posição Motiva, por favor. Aguarde, Ocean 6075. Mais curto. Mundo 349, autorizado táxi à direita via Índia, até o ponto zero da pista 10. Aponte pronto para decolagem, PNH 1017. Via Índia, chama pronto para decolagem, 349. Silvio, o 6251 gostaria de voar a morte exatamente se possível. Selena 251, inicialmente mantenha a lida, devido tráfego anteriormente decolado, também no mesmo perfil de saída, subindo para o nível 360 também. 0075, sendo centro Recife, 128, decimal 35, ao término 123, decimal 8. 235, 123, decimal 8, Ocean 6075. Obrigado, bom dia. Bom dia. Autorizado Lira 380, ao gol 1349. Chamando 251, chamando o centro Recife, 128, decimal 35, ao término 123, decimal 8. 6835, 1238, muito obrigado.